Pessoal, não sei se os senhores estão cientes sobre um caso envolvendo o desaparecimento de uma apostileira nos Estados Unidos. Eu fiquei sabendo sobre esse caso, pessoal, semana passada. Aí, recentemente, eu parei para dar um tempo, né? E pesquisar um pouco, né, sobre a vida dela e etc. Pessoal, pasmem os senhores. Essa menina que tá aí na foto, olha bem o perfil dela, bonitinha, né? Com maquiagem, pá. Como vocês podem ver, o piercing no nariz, né? Vocês já sabem, né? Com certeza é esquerdista, feminista, né? Classe média. Morava em Washington, né? E adivinha só, pessoal. Essa menina que vocês estão vendo na foto, do maquiado, toda bonitinha, né? Isso é tudo maquiagem, né, pessoal? Maquiagem serve pra esconder muita coisa da verdadeira face oculta, né? Do profano feminino, como dizia nessa ralita, né? Das pessoas que misturam. Essa guria da foto, pessoal. Ela é viciada em fentanil. Quem assiste o canal aqui, os vídeos antigos, já tá ligado que eu venho abordando muito tempo sobre o colapso da classe média nos Estados Unidos, né? E a droga do fentanil. Fentanil, pessoal, é pior, 10 vezes pior que crack. Tá ligado? Essa guria aí da imagem, ela é viciada em opioides. Você vê, a bostileira, ela sai do Brasil, classe média, vai para os Estados Unidos e fica viciada em opioides. Os Estados Unidos, pessoal, é uma nação totalmente corrompida pelo liberalismo. Destruiu os Estados Unidos. Então, qualquer pessoa que vai para lá fica muito suscetível a vícios, entendeu? Os americanos, eles exportam vícios. Maconha, heroína, crack, é tudo de lá, porra. Um vídeo atrás, acho que foi sobre a verdade sobre as relações interraciais. Que é um vídeo bem polêmico aqui do canal, para mim é um dos melhores, né? E eu abordo, né, um pouco, né, bem breve, sobre uma cidade dos Estados Unidos, se não me engano, da Pensilvânia, e tem um bairro que há muito tempo atrás era um bairro de classe média, né? A maioria das pessoas que viviam nesse bairro eram irlandeses, italianos e alemães, né? Mas majoritariamente era formado por alemães e irlandeses, que é a Kingston Street. É uma rua que fica lá na. Acho que é na Filadélfia, na Pensilvânia. Não lembro bem, pessoal. Mas eu vou deixar links aí na descrição pra vocês darem uma olhada. Pessoal, olhem bem. Eu vou colocar no finalzinho do vídeo aqui pra vocês darem uma olhada. Me mostra, pessoal, aonde tá a mulher asiática no vídeo. Aonde tá as mulheres POC. Vou encontrar algumas, mas é só minoria. A maioria, pessoal, das viciadas, dos viciados. Que estão nessa rua, vocês podem olhar, pessoal. São pessoas que menstruam. Não são homens. Num vídeo sobre sissification dos Little Sheds, eu falo sobre isso. Eu até comento na seção de comentário dos rapazes. O sissification dos Little Sheds é um vídeo meu, na minha opinião, um dos melhores. Não ficou tão bom porque foi na época que comecei a gravar eu mesmo o conteúdo. Por incentivo de alguns dos senhores, né? Mas ficou muito bom. Inclusive, vou fazer um upload dele aqui no canal para os senhores darem uma olhada, pra vocês ouvirem. E nesse vídeo eu falo o seguinte: que tudo que aconteceu com os homens no século XX, entre os anos 70 aos anos 90, vai acontecer com as pessoas que menstruam agora no século XXI. Se anteriormente eram os homens que estavam viciados e drogados. E marginalizados nas ruas por causa das drogas, agora no século XXI, isso se inverteu. São elas que estão nas ruas viciadas. Quando você vai na Kingston Street, é incrível. Quase todas as mulheres que estão ali, pessoal, têm MBA. MBA, MBA. A maioria delas ali tem mestrado. Tem algumas delas que são formadas em universidades como Ivy League, Princeton. Universidade Brown, Stanford, tem aquela outra lá dos Estados Unidos, que eu esqueci o nome, que fica na Califórnia, Berkeley. E elas estão nas ruas viciadas. E essa guria, a última vez, ela foi vista nessa de casa em Washington, e adivinha pra onde ela foi, pessoal? Ela foi para Baltimore. Baltimore, pessoal, Baltimore é a Somália dos Estados Unidos. É a pior cidade dos Estados Unidos pra você estar. É Baltimore. Em Baltimore, quase. 80% da cidade é POC. É a só tem bandido lá. Só tem bandido lá. E tem um vídeo, pessoal, que eu gravei um tempo atrás, que eu não postei no canal, mas já faz uns 2 meses que ele tá guardado aqui. Eu vou editar e vou postar. Que é sobre uma feminista lacradora que morava, acho que lá na região de Baltimore, ou é de Maryland, eu não lembro. Mas foi para essas regiões aí, ó. Nunca mais voltou para casa. Foi degolada, chuchuflada e largada às traças por um POC. Um POC que elas defendiam. E essa bostileira, com certeza, pessoal, infelizmente já tá morta. Com certeza, se não morreu de overdose, ela com certeza foi estuprada por algum POC. Algum POC pegou ela. Porque menina com baixa melanina, quase branca, em um bairro, numa cidade de negros, infelizmente você é carne fácil. Você é easy meat. É igual, é um termo que é muito utilizado na Inglaterra pelos paquistaneses, que eles chamam as meninas inglesas de easy meat, que é carne fácil. Porque se você é uma mulher branca na Inglaterra, na Europa, na Alemanha, você tá fudido, pessoal. Você tá fudida. Você tá fudida. Eles podem te bater, podem te estuprar. E caso você vá na delegacia denunciar, é você que vai ser presa por crime de ódio, por racismo, xenofobia, islamofobia, discriminação. Tá ligado? Então, assim, essa bostileira aqui, na minha opinião, pessoal, é game over. Pra ela, é game over. E como eu mencionei anteriormente, tudo que aconteceu com os homens no século XX, marginalização e pobreza, miséria por causa das drogas, dos vícios, por causa de uma crise de identidade masculina, que levou muitos homens a se tornarem adictos, né? Usuários de drogas, é o que vai acontecer com as mulheres agora no século XXI. Já vem acontecendo desde os anos 90, no fim dos anos 90 pra cá. E só tá aumentando. Por exemplo, nos Estados Unidos, muita gente não sabe, mas as mulheres são as maiores consumidoras de opioides nos Estados Unidos, mais que os homens. Elas são 58% dos consumidores de opioides. Elas são mais de 80% dos consumidores de remédios ansiolíticos. 77%, não, 75% dos consumidores de antidepressivos. Elas estão todas viciadas em remédios. A crise dos opioides atingiu com muita força, pessoal, a comunidade branca nos Estados Unidos. Principalmente as meninas brancas, que estão sofrendo uma crise de identidade enorme por causa do feminismo e de famílias desestruturadas. Então elas estão perdidas, elas não sabem para onde ir. Você tem um plano Kalerj sendo implementado, a agenda anti-white, a propaganda anti-white, então elas têm uma crise de identidade racial, uma crise de identidade familiar e uma crise de identidade política. E para onde essas garotas vão? Para as drogas, para os remédios. E quem é que está mais tirando dinheiro, mais vantagem das mulheres hoje em dia? É a indústria farmacêutica e os cartéis de drogas. Eu não me preocupo com elas, pessoal. Não sinto a mínima empatia por elas, porque elas também não sentem empatia por nós. O que eu estou dizendo é o seguinte: elas vão colher tudo aquilo que elas plantaram. Toda a misandria, todo o ginocentrismo, sabe? Todo o narcisismo delas. Elas vão colher tudo isso com juros e correções monetárias. Porque aqui se faz, aqui se paga. Até a próxima. Kensington Street. Esse aí é o American Dream, pessoal. Aí, ó, sonho americano. Acabou, liberalismo. Liberalismo faz isso com o seu povo. Liberalismo, feminismo, judaísmo. É isso aí, ó, que acontece com o seu país, ó. Já 3 mulheres brancas passaram no vídeo. 4 mulheres brancas. Você vê, né? É só mulher branca e POC, pessoal. Só mulher branca e POC. Olha a situação aí, ó. Com certeza daí tem um diploma de Harvard. Onde ela tá? É isso aí, ó. Aí, ó. Mais uma mulher branca. Duas mulheres brancas. É isso aí, ó, pessoal. Esse bairro aí, ó, é um bairro de classe média alta. Olha o que o feminismo faz com o seu bairro, com a sua cidade. Olha o que o marxismo faz aí, ó. Mais uma mulher branca, loirinha, ó. As suas LCR aí, ó. Seus incel filho da puta que vocês gostam. Onde elas estão aí, ó? Você vê, ó. É o POC, o Shed. É isso que acontece com a mulher que fica com o Shed, ó. Vai pras ruas. A mulher que cai no plano Calerge, vai pras ruas também. Você vê, ó. Tudo branca. Eu falo. Você não vê asiática, você não vê japonesa, chinesa, coreana. Essa é a realidade, pessoal. É horrível de. Olha aí, ó, o cabelo rosa aí, ó. Vocês vê, vocês viram, né? Vou voltar aqui rapidinho, ó. Aí, ó. É aí que a brasileira tá, né? Cabelo rosa. Tá vendo, ó? Feminista, ó. Tá tudo aí, ó. Tudo com diploma universitário. É foda, pessoal. Mais uma mulher branca com POC. Mais mulher branca. Duas mulher branca. É isso aí, ó. Tá vendo, pessoal? Tudo que eu falar aqui, pessoal, eu tenho provas, tá ligado? Não tô tirando os bagulho do meu cu e falando aqui pra vocês, tá ligado? Eu mato a cobra e eu mostro o pau. É assim que funciona aqui. Ó, mais uma branquinha ali. É só mulher branca, pessoal. Só mulher branca. E POC. É o plano Calerge. Isso aí é plano Calerge. Tem que se fuder mesmo. Não quis abraçar o feminismo. Isso aí também é ausência paterna. Ausência paterna, bem-estar social. É isso, pessoal. É karma. Isso aí é tudo karma por tudo que elas fizeram com a gente nos últimos 100 anos com o feminismo. Quantas famílias o feminismo destruiu. O narcisismo delas, a arrogância delas. Isso é karma. Tá ligado? Aqui se faz, aqui se paga. Elas vão pagar com juros e correção monetária, tá ligado? Aí, ó, a branquinha e o POC. Isso aí é o Walking Dead na vida real, pessoal. Você vê isso aqui no bairro de classe média alta, pessoal. Bairro bom, bairro totalmente branco. O que aconteceu com o bairro? Whitefly, nós vamos falando aqui, Whitefly. Os brancos vendo que o governo começou a empurrar inclusão forçada de certos grupos minoritários que têm o QI mais baixo, que têm uma preferência temporal mais alta, que têm uma predisposição a cometer crimes. O que os brancos fizeram? Os inteligentes pegaram o capital, o seu dinheiro e foram embora. Pegaram o dinheiro e vazaram. Pegaram suas famílias, botaram no carro e foram embora. E tudo começou a decair. Quem ficou, ficou assim, ó. Foi pras drogas. Crise de identidade. Tá ligado? Isso é uma crise de identidade que tá acontecendo nos Estados Unidos. Eu falo, pessoal, eu falo. O canal aqui, eu abordo muitas coisas. Isso não é só relacionamento. Eu abordo também as questões sociais. Porque isso também tá no Brasil. Olha a nossa Cracolândia. Tá ligado? A decadência da classe média brasileira já começou, pessoal. Esse governo aí que tá atual do Lula, Lula 3, é o governo que vai botar a classe média no chão, de quatro, nas ruínas. Acabou. A gente tá vendo aí no Brasil, você vai no OnlyFans. O OnlyFans, pessoal, é só menina branca. Porque elas estão tudo quebrada, tudo fodida, tudo estagnada. Tá ligado? E como que elas estão tancando isso? Se prostituindo. Prostituição digital, pornografia. É isso, cara, é o que sobrou pra elas. O homem, quando ele não tanca a vida, ele vai pra onde? Vai pro tráfico. A mulher, quando não tanca a vida, vai pra prostituição. Tá ligado? E a gente vê, vai no OnlyFans aqui no Brasil. Quem tá ganhando dinheiro é só menina branca. Tá se prostituindo, menina branca, que era antes de classe média alta, caiu pra classe média baixa. E elas não estão conseguindo tancar esse novo estilo de vida. Essa nova casta social na qual está. E qual é o jeito mais fácil de ascender socialmente? Novamente. Prostituição, alpinismo social, alpinismo sexual. Tá ligado? Isso é Red Pill, pessoal. Isso é a verdade nua e crua. Infelizmente, aí quem tem filha, cara, vocês estão fodidos. Estão realmente muito fodidos. As meninas de classe média, ou vão virar prostitutas ou vão virar drogadinhas. E os meninos de classe média vão virar ou viado ou vão virar travesti. É só isso que sobrou. E a casta baixa, as meninas, vai virar tudo mãe solteira, tá ligado? E os meninos vão virar tudo bandido. Tudo bandido e tudo corno. É isso aí. Bem-vindo à República de Neymar.